Ground, good morning, American 980, gate 1-1, ready for push and start. Roger, American 980, clear push, start, front for taxi. Clear push, clear to start, American 980, we'll call you for taxi. Salvador, muito bom dia, Bianca 6311. Bianca 6311, acione identificação, autorizado via chegada Banff, desça para nível 060. Descendo para o 060, via chegada Banff, a Bianca Brasil 6311. Para Guarulhos, nível de voo 340, foi autorizado pela rota Peruísque 50, a decola da pista 1-0 com curva direita, saída da El, transição de NER, o controle Salvador é 119.8, a torre 1186, código transponder 5553. Afirmativo, Salvador, Guarulhos autorizado, 340 nível, uniforme Uísque 50, decola da 1-0, curva direita da El de NER. 198, controle 186, torre 5553, 3663. Correto, chame para acionamento 3663. Chama, obrigado. Então, autorizado a colar a pista no 7, vento 210 graus, 08 nós. Está autorizado o final do procedimento LSXO e sem glide, reposto estabilizado no curso do localizador. 2000 pés, 1097, Namara, está autorizado a X-Ray, Samara no localizador 3454. O 454 está fazendo desvios? Negativo. Ciente. Tango decolou 5-7, um controle 1-9.8. Tango, dá a volta. Bom dia, papau, pra tango. Chega 3454. Tá tanta diferença aí no radar da Star aí? Negativo, só vi alguns desvios no rastro. Ok, 3454. Zero the Q&A, this is 1017. 1017, thank you, American 980. Kili Papa Vita autorizado, nível 065. Tanto contato radar na decolagem, suba para nível 080, perfil da saída Gole. 3-0, perfil Gole, Alfa Tango Tango. Salvador, gol no 605. Gol no 605, prossiga. Coordenação 360, Galeão. Ô, Negativo, 289. Gente. É só os 30. Ah, 1230, confirmada, a pista vai ficar interditada hoje, 1.200 metros? Afirmativo, ficará. Certo, obrigado. Da restrição da saída Golem, Alfa Tango Tango. Positivo, a manter perfil. Ainda autorizado táxi, o filme desejo decolado, pode? Band, ainda autorizado seu táxi via Oscar Report para ingresso para o Estrão Sérgio. Bom dia, 3304, até. São 3304, prossiga. Autorização, senhor, nível 380, possível coordenar Brasília. Aguarde coordenação para Brasília, o altímetro no 07, 3304. E aí, obrigado. Avianca 631 está efetuando um pequeno desvio à esquerda para evitar formações. Deixa a Avianca 631 no reduza para 1-2-0-0 nós. Reduzindo para 200 nós, Avianca 631. Já, já, já. Já, na pronto para a decolagem. Já, já, já. Já é autorizado seu decolagem, vento 190 graus 08 nós. Hotel ainda, ainda. É 240, Alfa, Tango, Tango. American 980, right, take off. American 980, good line up and maintain, runway 10. Line up and maintain, runway 10, American 980. Yes, passando 3 mil pés para 2 mil pés. Alfa, Tango, Tango, está ciente. Tá bom. Tango, decolou 01, no chame controle 119.8. 1198, Tango, ainda. American 90, clear, take off, wind 210 degrees, 06 knots, maintain heading until 2000 feet. Ok, clear to take off, maintain heading until 2000 feet, American 980. Avianca 639, desce para 3 mil pés, altímetro no 07. Ok, descendo para 3 mil pés, Avianca 639. Controle Salvador, é o Papatango Hotel Índia Índia. Estabilizado no localizador com a pista vista, o 3554 ATA. Hotel Índia Índia, mantém sequência visuais, 500 pés, Hotel Índia Índia. Hotel Índia. 3454, complete final do procedimento LSXI sem glide, torre 18, decimal 6. 18, 6, boa. Chanel 319, não tem condições de voar na proa de Pelô? Negativo, tem informação à nossa direita. Chanel 3304, copia. Negativo, prossiga. Autorizado para Brasília, nível de voo 360 pela rota Pesolono 7, decola da pista 10, após a decolagem curva direita, saída Gole, transição UFITO, controle Salvador em 119, decimal 3, corrijo, 119, decimal 8, torre 1186, código transponder 5556. Alfa Tango Tango. Na presente, propõe mudança para seguir. É, visual 065. Estima, localidade 1225. Hotel Índia Índia, mantém a proa norte, informa o tráfego passando o marcador externo, Hotel Índia Índia. Visual com a aeronave, Hotel Índia Índia. Alfa Tango Tango, confirme nível 065. Andem de a serra baixado travado. Santa 344, tráfico avistado, autorizado, pouso visto no zero, vento 190 graus, 08 nós, cabeceira deslocado 90 metros. Ciente da cabeceira, está livre o pouso na 103454. American 90, radio contacting departure, enclave flight level 290, Puka departure. Climbing now 290, American 90. Bianca 631, não atinge 3000. Beca estacionamento? Autorizado, chame para o táxi 3063. Dedo para o Beca estacionamento, 3663. Baitão no 401, confirme os dados. É, 12 a bordo, 4 horas de autonomia, alterna a vitória da conquista. Está pronto para o táxi, então. Baitão no 401, autorizado o táxi via parte 3, após taxiway Kilo Alpha, no ponto de espera da Delta, 118, decimal 6. Vai chamar a próxima Delta. Bianca 6310, informam que a cabeceira da pista no zero está deslocada a 1.200 metros. Ok, deslocada a 1.200 metros. Tá sim. Controle Salvador, o hotel ainda está para cruzamento da Bahia. Então, Índia, Índia, confirme. Para cruzamento da Bahia de Todos os Santos, ó. Salvador, aqui no compartimento, lembração terminal da Rádio 294. Papa Vitor, chame Centro Recife, ano 26.4, terno ano 28.8. Solo 21 decimal 9. 219, boa. Solo, bom dia, Altan 3454, livrou na sua escuta. Chamou? Rapaz, ah, é T1 do 401. Vai estar no 401, prossiga para correção. Mantenha ponto de espera da Delta. Tem um tráfego a 7 milhas. Positivo, mantendo ponto de espera da Delta. Senhor, a linha decola de imediato? Sim, a linha decola. Vai estar no 401, autorizado. Alinhar e decolar a pista 10, 190 graus, 099. Sim, não vai ser. Vadora, Bianca Brasil 6319, no final do procedimento LS. 6.85, alternate 1.25.45. 3-1-1, informo chuva agora sobre o campo. Chuva leve? Leve. Correção, chuva moderada a forte. Reporte, trem de pouso baixado e travado, informo os primeiros 1.200 fechados. Ok, está baixado e travado já. Sim, visual campo? Positivo, visual com a chuva também. Avianca 6311, vento 190 graus, 129, autorizado, pouso pista no zero, cabeceira deslocada 1.200 metros. Ok, deslocada 1.200 metros. Livre pouso, Avianca 6311. se aproximando para o ingresso do pátio 1-3-4-5-4. Aguarde para ingresso. Guardando 3-4-5-4. Até 1 até 1-4-0-1, decolou ao 09. Chame o controle 1-9 decimal 8. Prazer, bom dia. 663, senhor, temos um POB 91, 4 horas e 30, Galeão. 0 Zebol, autoriza high. O 3663, taxi via Índia, Alfa e Delta. No ponto de espera da Delta, 118.6 para decolar. Índia, Alfa, Delta, 18.6, obrigado pela tentativa aí com o centro. Boa semana a todos aí, 3663. Igualmente, amigo. No 401, couve agora à esquerda no perfil da saída Momo. Perfil da Momo, 01. Está iniciando a remetida o Avianca Meta. Momo, chuva forte sobre o campo. Quando é 2-1, sente. Siga na escuta, o Avianca Meta 13-1. O gate número 063454. 063454. 8, Avianca 6309. Sequenciamento, curva à direita para o 360. Pro 360, mantém quando atinge 3.000 ou pode continuar na subida? Pode, já afirma. Controle Salvador, Avianca 6309. Até a proa subindo para 2 mil pés, eu acho na M3-9, informa o tráfego na posição de 10 horas, 3 milhas, rumo norte, passando nível 2.500 pés para nível 030. É um Embraer 1-1-0. Ok, tem o tráfego no sub de Kies atingindo 2 mil pés, Avianca M3-9. Atinge bater 3 mil, vai até o 401. Ativo. Uno, está sob vetor para na ILS, couve à direita para o 180. Direita, 180, Avianca Brasil 6311. Solo Salvador, está 3304, puxa estacionamento, gate 2. 3304, autorizado pushback, acionamento, chame táxi. Autorizado, chamado táxi, 3304. Condor 21, informo que não está chovendo em Salvador. Teto 1 no meu pés, visibilidade 4 mil metros. Correção, a Lima tem cabeceira deslocada 1.200 metros. A Lima tem, está pronto para decolagem, cabeceira deslocada 1.200, obrigado, 3.000 metros. Abaitando 401, no couve à esquerda pro 280. Pro 280, Abaitão, 401. Pode acender para o 100? Abaitão pode acender para o 170? Aguarde, Abaitão. Vai estar no 401, não suba para nível 100. A 100, também aproveitando, se puder, se autoriza a liberar direto o batap, senhor. Obrigado. Obrigado, senhor. Direto o batap. Atinge, mantém o 050, Condor 21. 21, desça para nível 040. 0040. Avianca 6319, mantém a proa? Abaitando 401, ouve agora à direita para o 300. 300, vai até o 400. Sendo 401, não está sob vetor para separação em tráfego, com via direita para o 300. Limite, em caso de comunicações, mantenha para o 300 por 10 milhas. Obrigado. E após reassuma a navegação na proa de batalha. Possível mantendo por 300 até 10 mil em caso de comunicação após a proa avatar. 3663, pronto. Proa. Guarde um minuto para a decolagem. Afirmativo, manter a posição 3663. Sinema 319, couve à direita para o 280. Caso de falha de comunicações, de seu limite é a radial 250 de Salvador. Ok, direita 280, limite é 250 de Salvador, Avianca 6310. 1221, desça via para 2000 pés, altímetro no 0 no 7. Autorizado o final do procedimento LSX-1 Glide, reporte estabilizado. 2000 com 1017, via, reportará estabilizado em LS. De Salvador, bom dia, gol 1888, formação Romeu. Controle Salvador, gol 1888. 1888, ação de identificação, autorizado chegada a Mari, desça para nível 050. Identificou Mari, descendo até o 050, a intenção é o RNAV da 10. 1-0, após a decolagem curva direita, saída Gole, transição Gonza, controle 1-9-8, torre 1-86, código transponder 5557. 264-288. Decola da 1-0, com curva à direita, perfil Gole Gonza, 19-8 ao controle 286, a torre 5557, o transponder 3259. Correto, chame para acionamento 3859. Semana. Voo no 605, copia. Para chegar. No 605, autorizado para o Galeão, nível de voo 360, pela rota Pesulon no 4. Decola da pista no 0 com curva direita, saída da El, transição Bless. Controle Salvador em 1-9-8, torre 1-86, acione 5562. Autorizado Galeão 360, via Pesulon no 4. Saída da El Blends da 1-0, concorra pela direita. 119-8 ao controle, a torre 118-62, do transporte 5562. Correto, reporte para acionamento no 605. 7. Tá 3859 no 08 para puxa acionamento. Autorizado, chame para o táxi 3859. Chamada. Paulo, tá 3304. Prossiga. Pequeno problema com o trator aqui, vai ter que trocar. A gente está mantendo a posição aqui, ok? Seguinte. Na metriz 9 não será vetorado para a final ILS da pista no 0. Procedimento LSX-Way. Curve à direita para o 325, limite o curso do localizador. Direita para o 325, limite ao lock. A Bianca 6319. Na 319, limite radial 280 de Salvador. Radial 280 é o limite de Salvador, Avianca 6319. O controle de saída Salvador 3663, decolado na Dael, tá iniciando curva direita após 2000, visual se possível Dael. Da 3663, contato radar na decolagem, suba para nível 340, saída Dael, transição de NER. Pode voar Dael, 3663 visual. Autorizado, tá 3663. Autorizado Dael, 3663. 1221, compasso final do procedimento LSX-1 Glide, chame torre 1-8-6. 18-6. Pista vista, baixado e travado, estabilizado no localizador, 1221. Onda 21, no tráfego avistado autorizado, pouso pista no zero, vento 190 graus. Condor 21, autorizado seu pouso, pista 10, vento 190 graus, 10 nós, cabeceira deslocada 1.200 metros. Condor 21. Você está copiando o Condor 21? Copiei, só o senhor informando ciente da autorização de pouso. Tudo bem, eu só queria pedir para que fosse checado a informação do ATIS, que não está batendo com o que você me informou agora. Ciente, graças. Agora o profissional equipamento continua recebendo. Confirme. Continua recebendo. Não entendi a última mensagem. Eu troquei para o equipamento número 2 do modo Charlie, continua recebendo? Eu estou recebendo o modo Charlie, Oscar Romeo Mike. Ok, obrigado. Gol no 888, reduza para 2009, gol no 888. 2009, gol no 888. Confirme. Qual procedimento, senhor? Procedimento LSX-Way sem um glide. Obrigado. Controle autorizaria o R-Nave da 10 para o Gol 888. Chama a metriz 9 para interceptar o curso localizador, curva à direita para o 060, reporte estabilizado. Direita 060, reportará estabilizado, Avianca 63 no 9. No 888, prossiga. Autorizaria o R-Nave para 10? Mantém o perfil da chegada, agora de autorização do R-Nave, gol no 888. Eu ativo. Após ITAP, vai necessitar guarda pro até 010 para evitar formações. 88, após ITAP, tem condições de voar na Pro do Servido 368? Pronto para o ataque, câmbio 83 com 4,5. Autorizado via Juliette Alfa Delta no ponto de espera 118 decimal 6 3859. Obrigado, 1500 pés, boa noite, 888. Boa noite, 888, correção, desça para nível 040 na proa do Serra Vitor 368 após etapa. Para o 040 na proa do Serra Vitor 368, boa noite, 888. Que a M3 ou nono está estabilizado? Está estabilizado agora. Está à esquerda do localizador, Avianca. Afirma. Reporte no localizador, Avianca M3 ou nono. Reportará. 3663 cruzando 105, pode chamar o centro para coordenar? 3663, aguarde para transferência. Aguarda, 3663. A 3663, agora chame Centro Recife no 26.4, até no 28.8. 26.4.28, obrigado, bom serviço. Agora, para Mike Delta Torre, prossiga. Alguém aqui é 63 ou 9, correção? 118.6. Eu entendi que o senhor solicitou acionamento e o restante da informação não foi compreendido, senhor. Sente. Vento 170 graus, 12 nós, temperatura 27, QNH 10, 17. Autorizado seu giro de manutenção, reporte para o corte. Só não está na pista. Qual a orientação? Livra na golfa ou faz backtrack? Fono 21, livre.